Este é o Só Modão com você, abraçando aos amigos da zona rural que estão sempre ouvindo nós, os pais, os filhos, as esposas que estão sempre lá trabalhando, as mulheres cuidando da casa, cuidando dos afazeres, e os trabalhadores na roça cuidando de levar para casa o sustento da família. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso respeito, viu? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Cispicha Lagartixa, tá chegando aí o Lio e Léo com Mãe de Carvão. Depois o Rick Renner, Casa de Caboclo. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha veia preparar.

crer. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada têm. Mostre que a maior riqueza é viver fazendo bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Do trio Parada Dura no Só Modão, Nossa Senhora Aparecida, antes o Tonico e o Tinoco com Chitãozinho e Chororó. Vamos pro nosso intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho. Pula na água, jacaré. O Só Modão volta já. 10h51. Todo mundo ligado na melhor Rádio Sabe. Jornal 24 horas fazendo amigos. A rádio número 1. A Rádio Jornal, agora também podcast. Rádio Jornal. Ouça nossos conteúdos no Spotify e outras plataformas de áudio. Procure por Rádio Jornal São Miguel e assine nosso podcast. Ou acesse jornal.am e clique na aba podcast. Entrevistas, programas na íntegra e conteúdos exclusivos para ouvir quando quiser no seu celular. Conteúdo multiplataforma é na Rádio Jornal. A rádio que faz amigos. Todo domingo na Rádio Jornal tem alegria, música e muitos prêmios. Nho Silva apresenta De Bem com a Vida, das 18 às 22 horas. Oferecimento, Eliseu Gás, Grameira São Miguel, Mercado da Soler, Espaço Gourmet, Plano Saf Sul, Floricultura Heloísa Flores, Funerária São Miguel, Transportes Cum, Cantinho dos Tecidos, Churrascaria Darli, Rancho do Robertinho, Ótica Petrio, Martinello e Cia Limitada, Buffet Dal Moro, Centro Médico São Miguel, Dilton Eletrônica, Frigosati, DJ TT e TT Sonorizações e Eventos, tornando seu evento uma realidade. DJ TT e TT Sonorizações e Eventos, casamentos, formaturas, debutantes, eventos corporativos e empresariais. DJ TT e TT Sonorizações e Eventos, agora também com som de rua para divulgar sua empresa. Solicite um orçamento pelo fone Whats 999820932. DJ TT e TT Sonorizações e Eventos, a solução para o seu evento. Visibilidade é tudo nos dias de hoje, especialmente quando estamos começando no mercado ou até mesmo expandindo para novos horizontes. E a Jornal é para você ouvir, falar e ver. Disponibilizamos uma divulgação tanto para os parceiros quanto para empresas que tenham interesse em divulgar suas marcas conosco. Acesse e divulgue no portal jornal.am. Invista nesta iniciativa. Jornal.am, a oportunidade que seu negócio merece. Um canal de muita credibilidade. Aqui sua empresa, imagem ou produto será visto e lembrado. mercado, alcançando todos os dias milhares de consumidores. A força que você precisa para vender mais é Jornal.am. Solicite a presença de um dos nossos representantes comerciais de segunda a sexta, no horário comercial, através do telefone 45-3565-1033. 10:53. Aqui o melhor da música sertaneja. Só modão com Dilma Azevedo. Oh, coisa boa, já estamos de volta com